Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz. Conta-se que um amigo levou um índio para passear no centro de São Paulo. Seus olhos não conseguiam acreditar na altura dos edifícios. Ele mal conseguia acompanhar o ritmo frenético das pessoas indo e vindo. Espantava-se com o barulho ensurdecedor das sirenes, dos automóveis, das pessoas falando em voz alta. De repente, o índio falou: "Ouço um grilo." O amigo espantado retrucou: "Impossível ouvir um inseto tão pequeno nessa confusão." O índio insistiu que ouvia o cantar de um grilo. Tomando o seu cicerone pela mão, levou-o até um canteiro de plantas. Afastando as plantas, apontou para o pequeno inseto. "Como?" perguntou o amigo, ainda sem crer. O índio pediu-lhe algumas moedas e então as jogou na calçada. Quando elas caíram e se ouviu o tilintar do metal, muita gente se voltou. "Escutei o grilo porque o meu ouvido está acostumado com este tipo de barulho. As pessoas aqui ouvem o dinheiro caindo no chão porque só procuram esse barulho." Depois arrematou: "A gente ouve o que está acostumado ou treinado a ouvir. Vivemos realmente em um mundo materialista. A vida nos impõe que sejamos muitas vezes duros. Acabamos nos tornando céticos. A voz da natureza não é ouvida, senão por aqueles que têm o ouvido sensível. Muitas vezes a correria da vida e as agitações da nossa alma inquieta não nos permitem perceber o divino. Treinamos os nossos sentidos para reagir apenas aos impulsos da sobrevivência. Mas a realidade só percebe quem tem espírito aguçado." Pense nisso, enquanto lhes digo: sempravante! Você ouviu Marketing Empresarial, com Luciano Steyer, na CBN Foz.